A palavra precisa lança o som à velocidade da luz, onde nós e você dominamos o espaço. A imagem fala por si e por mim, portanto, flutuaremos pelo avião como um par dançante, perseguidos pelos olhares estrelados de uma plateia atenta. É fundamental o texto. A gagueira quase, silêncio quase transborda, silêncio quase palavra, quase aborda, palavra quase é. Gagueira quase palavra, quase aborda, palavra quase silêncio quase transborda, silêncio quase eco. A gagueira quase silêncio quase aborda, palavra quase palavra, quase aborda, palavra quase eco. Agora. A palavra precisa lança o som à velocidade da luz, onde nós e você dominamos o espaço. A imagem fala por si e por mim, portanto, flutuaremos pelo avião como um par dançante, perseguidos pelos olhares estrelados de uma plateia fixa. É fundamental o texto. A imagem fala assim.